Bom, de novo, a gente tem textos extremamente ricos e que daria para ficar falando uma hora sobre cada um desses textos. São textos que dá para você ir longe, longe, longe, longe, porque não dá para ficar aqui no tempinho de 20 minutos, 18 minutos que a gente tem juntos para explorar toda a profundidade, toda a beleza, toda a significação desses textos que a gente acabou de ler. Queria lembrar do Salmo, primeiro. Esse clamor desse Salmo, restaura-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor. O tempo inteiro esse Salmo dizendo isso. É o Salmo de quem está no fundo do poço e que não tem outro caminho que não seja, Senhor, tem misericórdia, Senhor, nós, faz brilhar a Tua luz, Senhor, e restaura-nos. É o Salmo de quem está cansado, cansado e sobrecarregado, deu. É o Salmo de quem para de justificar, é o Salmo de quem para de dizer, dá uma razão, dá um motivo. É o Salmo do enfermo, do doente que fala, não dá mais. Tem misericórdia, Senhor. Resplandece teu rosto sobre nós, Senhor. Faz a tua obra, Senhor. Cansei de dar, de tentar entender. Eu não quero nada, Senhor. Eu quero só que o Senhor me restaure. E aí tem, nesses três textos, uma mesma colocação que está passando aí. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe. E eu acho muito interessante na oração de Davi que ele fala uma coisa que tem um eco distante com a fala de Pedro com Jesus quando Pedro foi restaurado por Jesus. Como todo mundo sabe, Pedro traiu Jesus, né? E o momento da restauração de Pedro, aquele que foi o traidor junto com Judas, né? Porque Judas traiu e Pedro depois negou. Assistiu o julgamento. Para pensar a situação. Ele foi lá. Estava na casa. Ele estava de camarote. E quando falaram, você era um deles. Não, que isso, nada a ver. Por medo. Por frouxidão. Aí Pedro fica muito feliz. Pedro vê o Senhor ressuscitado. Pedro tem aquele encontro fantástico, vai na sepultura, ansioso, olha, mas tinha uma conversa não tida, tem uma conversa que não tinha rolado, sabe, tem aquele problema entre nós que não está claro. Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. E ele fala, apacenta minhas ovelhas, então. Mais para frente na conversa, Jesus para de novo e olha para Pedro e fala, Pedro, você me ama mais do que os outros? Senhor, eu te amo. Então, cuida dos meus cordeirinhos. Cuida deles. Mais para frente, pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama mais do que essa turma aí? Aí diz a Bíblia que Pedro ficou profundamente triste. E a resposta de Pedro é muito significativa, porque ela diz, ele diz, o Senhor sabe todas as coisas. Quando ele fala isso, ele não está dizendo, o Senhor sabe como é que é meu coração, o Senhor sabe que eu te amo, ele não está dizendo isso. Aquela é a hora em que Pedro é confrontado consigo próprio e fala, o Senhor sabe do que eu sou capaz. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe. É um... O Senhor me conhece. O Senhor sabe a porcaria de ser humano que sou. E ao invés de um sermão, o que ele ouve é... Apacenta minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeirinhos. E Pedro é reconduzido ao lugar aonde Deus o tinha chamado a estar. Ele, o traidor. Davi também na sua oração, ontem eu falava com o Eduardo, falei aqui na mesa, falei sobre gratidão. Depois que Deus diz para Davi Você não vai construir o templo. Teu filho vai construir. E ontem a gente fez essa duplo sentido dessa frase. Né? Ou seja, Salomão realmente construiu um templo, mas Deus não habita em templo construído por mão de homem. E o filho de Davi constrói um outro templo, esse sim onde Deus habita. Davi constrói um templo, ou não constrói o templo, Salomão constrói um templo, mas Jesus vai construir um templo de pedras vivas, onde Deus habita. Davi vai orar, ele entra no tabernáculo, chega à presença do Senhor ali, sozinho, e ele ora, Senhor, e ele fala, Tu conheces o Teu servo. Quem é esse Davi? É esse Davi que é um pai relapso, talvez o pai mais relapso da Bíblia. De todos os pais que a Bíblia tem, nenhum foi mais ausente do que Davi. Ausente, completamente ausente. Frouxo. Um filho dele chega ao ponto de violentar uma filha dele. E ele, ao invés de botar esse moleque arcando com todas as consequências de uma coisa tão grave, esse cara não confronta o filho, sabe? Aí o outro filho vai tomar as providências que achava que tinha que tomar, pelo fato do pai não ter tomado as providências que tinha ele, expectativa de que o pai tomasse, e Absalão vai matar o irmão. Esse mesmo Davi que está falando aqui na Bíblia. Que não sabe levar sua família. Absalão, que matou o irmão, que violentou a irmã, e Davi não faz nada. Davi o exila. Davi deixa ele na casa dele e simplesmente para de falar com o filho. Passa um tempão, lembra disso? Sem falar com o filho. Tempão. Até que o filho, doido para ser confrontado, porque era isso que o filho queria. O filho estava querendo pôr um pai que fosse macho o suficiente para colocar ele no lugar dele. Ele pede uma audiência, consegue uma audiência. E na hora que Absalão vai entrar na presença de Davi, com um monte de coisa para conversar, né? Tem coisa de parte a parte, tipo, minha irmã foi violentada, meu irmão eu matei. Quer dizer, vamos que tem uma conversa séria para se ter aqui, né? Alguém lembra o que Davi faz? Davi levanta, sai do trono e lhe dá um beijo. Um beijo no cara. Ô, meu filho! Absalão vira as costas depois disso e fala, não há rei em Jerusalém. Ele não queria um abraço, um beijo, não queria... Vamos deixar disso aí, ó. Esqueci essa conversa, moleque. Ele não queria um pai que bate na cabeça. Ele queria o cara que pegasse ele no colarinho e falasse, meu irmão, tá maluco, cara? Esse é Davi. Davi que trai, Davi que mente. Esse Davi é o Davi da Bíblia. Sabe, não tem herói na Bíblia, gente. Tem gente normal, gente com problema. Esse Davi que chega diante de Deus e fala, o Senhor conhece o teu servo. Quem é o teu servo e quem é a família do teu servo para o Senhor dizer que vai ter descendente, que vai viver para sempre, que vai, sabe? Isso é o centro da vida com Deus. Ser grato. Eu sei quem eu sou. Pedro sabia quem era. Davi sabia quem era. Porque o Senhor não faz nada porque você é super especial, que bacana que você é, que bonzinho que você é, que legal que você é. Deus faz porque Ele quer fazer, porque Ele é o Deus da graça, porque Ele não leva em consideração a porcaria de ser humano que você é. Mas Ele leva em consideração o que Ele é capaz de fazer através de uma porcaria de ser humano que nem você. O foco nunca está na gente. O foco está em Deus, na sua obra, no que Ele é capaz de fazer, apesar de sermos o que somos. Quando você se dá conta disso, A única coisa razoável é agradecer. É disso que Davi está falando. Ele entra, assim, na hora que Deus fala, não, você não vai fazer o templo para mim, não. O meu plano é outro, é esse aqui, assim, assim, assim. Davi vai para o templo e agradece. E a gratidão dele, o Senhor conhece o teu servo. O Senhor conhece a família do teu servo. Sabe que eu não sou nada. Ainda assim, o Senhor me faz isso. E aí vem Paulo, no texto de Gálatas, e ele já vem falando no texto de ontem, né, que não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, ou seja, nós precisamos ser um só em Cristo. Assim, digo, porém, você que não é mais um nada, você foi restaurado, você foi trazido, você foi, sabe, Deus restaura-nos, eu não mereço. Aí Deus me restaura, Deus me coloca na vida, me abre a porta. Aí fala, agora você pega. Vou explicar, fazer um desenho para vocês, se vocês entendem. Isso aqui é traduzido do grego direto. Paulo falou assim, já que não entende, vou fazer um desenho. Vou fazer uma explicação do quadro. O escravo, Vitória vai morrer de sono daqui a pouco. Fica em pé, de pé um dois, Vitória, de pé um dois. O escravo, em casa, ele não tem direito a nada. Ele é porcaria nenhuma. E aí, sabe o que acontece naquele contexto humano? O filho é igual um escravo. Sim, senhor, não, senhor, e quer ir preso. Só isso, o escravo é sim, senhor, não, senhor, cara. Ele não gostou, cacete. Apesar de ser herdeiro, enquanto a herança não é dada, ele é um escravo. Daí vem um dia em que o pai dá a herança, fala. Sai dessa posição subalterna. E a gente tinha uma lei, tradições e rituais e uma série de coisas que eram espelhos, que eram... Por isso que tem um Velho Testamento e um Novo Testamento. Por isso que a gente fala que sim, o Velho Testamento foi superado. Com certeza foi superado. Porque é só espelho. A lei foi superada, mas não foi superada porque ela pode ser rasgada e jogada fora, não é? Porque ela foi internalizada, foi colocada dentro do coração. Eu não preciso mais alguém me dizendo pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. Autonomamente, pelo Espírito Santo, eu sei perfeitamente o que eu posso e o que eu não posso. Eu sou filho. Eu não preciso de algum tutor, como a lei era um tutor, como um escravo que fica sendo guardião da nossa alma. Eu falo muito isso com a Giovana. Giovana, não tem que eu ficar dizendo para você o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Por quê? Você se tornou uma adulta. Pô, agora faça por sua própria conta. Pô. A expectativa minha, da sua mãe, falei isso com você ontem, é que você faça por você mesmo. Não precisa mais alguém dizendo que você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Você faz para a Bia. Fez xixi? Não fez xixi? Normal. Vai para o banheiro. Agora volta do banheiro, vá tomar banho, escove o dente. Isso é normal, né? Daqui a pouco já não está nem mais anormal, tanto que briga de vez em quando. Pô, eu não falei, né? Um adulto, ele não precisa de guardião. O que o faz um adulto é saber que tem que fazer as coisas e vai lá e faz, vai. Toma providência por suas próprias pernas, anda com suas próprias pernas. E ele vai falando aqui, ele descreve os Gálatas. Quem são os Gálatas? Os Gálatas não é um país, a Galácia. É um povo, é um jeito de ser. Se você quiser saber quem são os Gálatas, você quer saber, Vitória, você acordar quem são os Gálatas? Os Gálatas são os mesmos caras que vão aparecer num monte de lugar do mundo. Eles vão aparecer na Galácia. Esse mesmo povo vai estar na Galícia. Esse mesmo povo vai ser o que a gente chama de os galegos da Espanha. Né? Portugal, o porto dos Gálatas, Portos Gálias. Né? Os gauleses, o gaélico que se fala na Irlanda. Esse é um povo. Característica. Principal característica dos Gálatas. Está no começo da carta de Paulo. Ó insensatos gálatas. A fama é que era um bando de gente insensata. dada a muita festa, gostava da quizumba, desorganizado, complicado. Cada hora vai numa moda. Vocês conhecem algum povo assim? Nós somos os descendentes dos Gálatas. E de verdade, culturalmente, nós somos muito mais ligados aos irlandeses, aos portugueses, aos espanhóis, aos gauleses. Sabe os indômitos gauleses? Aqueles que resistiram ao Império Romano contra Júlio César. Asterix, nós temos muito mais a ver com Asterix, com Obelix, com... do que com o alemão, cara. Do que com o árabe. Nós somos uma mistura de um monte de coisa. Mas forte é a nossa insensatez. Isso é forte. Emoção. Faz pelo coração. Gosta de uma festa, uma churrascada, uma cerveja, um pagode. Pagode pode, né? Porque é pra Deus, né? Pagode, então tá bom, né? Pagode é legal. Então, esses caras, ele fala assim, cara, quando vocês não conheciam Deus, vocês eram escravos daqueles que por natureza não são Deus. As suas emoções, as suas pulsões, sabe, o mercado, aquilo que deu vontade de você fazer, conhece um povo assim? Que não é o Kant, não é o alemão, tenho que fazer, então vou fazer. Né? Tenho que fazer, porque tenho que fazer. E não é um alemão, é um gato. Tô com vontade, vou lá e faço. Paixão. Fala, cara, vocês eram escravos disso. Aí vem Deus e liberta vocês. Coloca vocês numa posição nova. E agora vocês voltam a ter que ser controlados por dias, por datas, por pode, não pode, por leis e tal. Que era o grande problema que estava acontecendo na Igreja da Galácia. Era a tentativa dos judaizantes de impor uma série de leis. Ó, tem que seguir isso, tem que ser circuncidado, tem que guardar o sábado, tem que fazer aquilo, tem que ter a festa tal, tem que fazer o sacrifício tal. Queria botar todo aquele negócio de volta. Falei, cara, vocês não eram nem isso. Vocês eram os Gálatas. Tinha uns caras lá chamados Zé, João, entendeu? Então, Denilson, a igreja do Denilson. Denilson estava lá em tudo. Que... qual é o teu nome? Denilson, metade da igreja levantada. Metade da igreja chamava Denilson. A outra chamava Krebe. Era o que tinha. Eu lhe suplico, irmão, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. O que, que é me tornar? Cara, eu abri mão de quem eu era para me conectar com vocês. Vocês não conseguem abrir mão de quem vocês são? E olha, vocês foram super legais. Eu cheguei aí, Paulo chegou lá com uma doença nos olhos horrorosa. Provavelmente Paulo tinha um problema crônico, provavelmente seria uma blefarite igual a da Kátia, num qual muito feio, que o tornava mais asqueroso e purulento. Paulo era um cara feio, de dente quebrado, cheio de cicatriz, com os ossos quebrados, todo ferrado. Ele foi ficando feio, né? Porque apedrejado ele foi apanhou. 3 vezes. Apanhou não sei quantas vezes. Levou chicotado tudo que é lado. Tinha uma doença na vista que não foi brincadeira. O cara devia ser o Sócrates, né? Feio. Feio. Aí ele chega lá com os olhos podres, fez na pus. Imagina sem antibiótico, sem colírio, sem nada disso. Cara, vocês me receberam bem, vocês me receberam. Eu fui extremamente claro com vocês. Vocês agora, de novo, comigo longe, na prisão, sem poder estar aí, eu fico sabendo que vocês voltaram para trás, eu estou tendo que de novo ter por vocês as dores de parto. Ou seja, eu tenho que ter toda aquela chateação, aquela paciência de quando está nascendo. O cara está nascendo para Deus, tudo bem, você tem paciência, vai lá, explica. Não, é assim, é sábado. Não, é errado. Agora eu tenho que voltar a sentir isso por vocês, porque vocês são os inconsequentes. É disso que Paulo está falando. E ele fala, pô, sabendo então quem você é, cara, você não está mais preso pela lei, para a lei descontrolar quem você é. Mas, cara, você pode fazer exatamente isso. Mudar de lado, mudar de jeito, se arrepender, ser uma nova pessoa. Qual é a chave disso? É um, reconhecer quem eu sou. Dois, é ser grato por isso. É começar a andar em novidade de vida. E entender, cara, que acabou. pouco. Não tem que ficar ressuscitando o velho homem. Sabe por quê? Porque esse velho homem que, ou essa velha mulher que vive dentro de você, bicho, ele está prontinho para levantar a hora que você quiser. Basta isso. Tá aí. Você não precisa fazer nada. Basta fazer isso. Que esse velho ser em você se levanta de novo. Então não faça isso que o Paulo está falando lá em Gálatas. Então, a palavra de hoje é isso. Deus nos restaura. Ele nos restaura, Ele nos tira de quem nós éramos e coloca numa outra posição. O que, que a gente faz? A gente agradece. A gente agradece, não, que bom que eu não sou como esses. A gente agradece como eu sei quem eu sou. E o Senhor sabe quem eu sou. Eu não mereço tamanha graça, Senhor. Daí começa. Se você mantiver a gratidão, você vai conseguir manter a expectativa, a esperança, a confiança de que Deus vai fazer a sua obra a seu tempo. E você, pela falta de paciência, pela falta de esperança, pela falta de confiança, pela falta de disciplina, você volta a ser quem você era. Não precisa. Não precisa. É assim que a gente aguarda a vinda do Senhor. A gente não se preocupa com como Ele vai vir, nem se preocupa com um monte de besteira. A gente se preocupa em simplesmente manter o nosso coração grato. Se vocês querem, palavra da semana inteira, palavra que vem lá de Maria, de Davi, agora entrando nos profetas, como é que a gente passa pelos tempos duros? Sabendo que a gente perecia bem pior do que isso, e Deus está sendo bom com a gente. Quando o tempo duro ficar muito difícil, a gente pode fazer, como diz o Salmo, restaura-nos, Senhor, restaura-nos, restaura-nos, restaura-nos, derrama a sua graça. Quem está cansado, é legítimo fazer o cansaço. Mas lembra, a alternativa a isso é voltar aos rudimentos das paixões que me conduzem à vida, das quais eu sou escravo. Todos vocês, queridos e queridas, foram feitos para ser livres. Todos nós fomos feitos para ser livres. Para ser filho e não para ser escravo. Não escolha a escravidão. Deus abençoe. Amém. Amém.